possibilidade de controle? Próximo a Juliette, 40 milhas noroeste de Salvador. Mantenha-se em condições visuais, chame Recife agora, frequência 2085, alterno 2545. Uno 2685 e alterne 12545. Para posto de bem estacionamento, 3153, gate 5. Dizendo 553, portão 05 está autorizado, posto de acionar reporte táxi. Chama lá o táxi. Web 6709, solo aos 26, libere a pista esquerda, chame solo 1219 para instruções de táxi 6709. A liberar a esquerda, solo 219 para instruções de táxi 6709, obrigado. Nada. Solo Salvador, muito bom dia, Web 6709, livrou a pista na sua. Web 6709, está livre o táxi via Alfa Índia para o portão 01. Alfa Índia para o portão 01, 6709, obrigado. Salvador, bom dia, tem 35 no 7, próximo a ponto, espera da 28, pronto. TAM 35 no 7, sente autorizado a alinhar e decolar da cabeceira 28, 240 graus, 4 nós, TAM 35 no 7. Alinha e decola da 28, TAM 35 no 7. Solo, TAM 3179, nível 360 para Guarulhos. TAN 3179, nível 360, Guarulhos, será coordenado. Informação em curso é Quebec, aguarde cópia. Guardando cópia, ciência, TAN 3179. Para o táxi 3153, autonomia 330, POB 142, lanterna Guarulhos. TAN 3153, autorizado táxi Juliette Alfa, no ponto de espera da 28, torre 186, ajuste no 0 no 4. Juliette Alfa, ponto de espera 18, 64 torre da 28. Estado 6143, 1953. 98, bom dia. Controle, bom dia, tanto 5 no 7, 2000. 5-7, bom dia, suba ao nível 380, saída agora e vigilante. 380, gole, tá, 380. Estacionamento com 897, gate 09. Soleno 209. Perdão. 897, puxa estacionamento, gate 9. TAN 97, portão 09 autorizado, puxa acionar, report táxi. Chamou táxi, 97. Controle, o TAN 357, esclarecido. Prossiga. Proa 270, para evitar a formação aqui à esquerda. Livre desvio à direita, proa 270, 3597. Grato. No Fortaleza, 13 no 0 nível. Positivo, por favor. Será coordenada, aguarde cópia. Informação em curso é Quebec, é o número 2 para cópia, aguarde. Solo, gol na 607, sente da Quebec, 360 Guarulhos. Sim, 360 será coordenada, gol na 607, número 3, aguarde. É. TAN 3179, pronto, cópia. Pronto, cópia, TAN 3179. TAN 3179, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decola da 28, primeira curva à esquerda, saída Gole, Val Eudes, 50 no 2, eu transpondo, controle 19 decimal 8. Já 360 para Guarulhos, pela Upper Whisky 50, decola 28 com curva esquerda na Gole, Eval, após direto Eudes. 5012 ao transponder, 1-3980, 3179. Confirme apenas o nível copiado. 360, 3179. Cotejamento correto, 02 o portão, reposto quando pronto. Portará pronto, 3179. 0607, eu solo voltando. No 607, eu solo voltando. Na escuta. Sim, só para informação, já tem um nível 360 ocupado, ó. Probabilidade do centro negar é grande. Poderia informar um outro nível? Pode ser o 380, então. 380 será coordenado, aguarde cópia. Para o táxi com 897, 149 a bordo, 3 horas e 12, Campinas. Bruno 897, está autorizado seu táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera 28. No ponto de espera, torre 108, meia dúzia, ajuste no 014. Juliette Alfa, ponto de espera 18, 6, 1014, Bruno 897, bom dia. Ele está passando nível 1190, chame Recife em 1288, alterna 13325. Ok, 1288, 3325, obrigado, até a próxima, 3597. É. São 3153, autorizada a alinhar e decolar, da 28, vento de 260 graus, com 4 nós de intensidade. O TAM 3153. Além decola, 28, 3153. No pronto, cópia. Positivo, prossiga, senhor. E o 9641 autorizado Fortaleza, nível de voo 310 via Upper Zulu 19. Decolada 28, primeira curva direita, saída Momo, transição Froti 5095 ao transponder, controle 119.8. Fortaleza 310, Upper Zulu 19. Decola da 28 com curva direita, Momo, Froti, 5015 e 198 o controle. Protegimento correto, 43, reposto quando pronto. Amarelo. Bruno 607, pronto, cópia. Prossiga. Bruno 607, está autorizado Guarulhos, nível de voo 380 via Upper Whisk 50. Decolada 28, primeira curva à esquerda, saída Golia, Val após posição Eudes, 5574, eu transpondo o controle 119.8. 380 autorizado, GP50, decolada 28, curva à esquerda, Golia, Val, Eudes, 5574, transpondo 109.8, controle. Protegimento correto, 0612, o portão, reposto quando pronto. Será. 38, vigilante 3153. Possível uma proa de Blaz ou Krat, senhor? Mantém inicialmente o perfil da Gole, aguardando coordenação com o Recife. Ok, muito obrigado. Ground Rencia, American 980, requesting clearance to receive it. B90 or 410. Requesting 350 to 37. 350. Nearby the clearance, Quebec in formation course. Okay, what departure can we expect? Can you confirm? Say departure to expect. Aaron, Alpha Romeo Oscar November. Aaron departure. Okay. Alpha Romeo Oscar November departure. Thank you. Affirm. American 980, right, you copy. Go ahead, 980. American 90, clear to receive, flight level 350 via upper risk 58. Take off from runway 28, turn right, Aron departure, Alfa Romeo Oscar November departure, Melin transition, Mike Echo Lima India November transition. Scott code 5027, frequency of departure is 119.8. Alright, let's say at the receive, they climb to flight level 350, upper Whiskey 58. Expect runway 28, after departure, right turn, the Aron departure, Malin transition, 5027, and departure is 119.8. 5027, the Scott code. Could you confirm? Yes, sir, 5027. Roger, get 11, report when you're ready to push and set up. Thank you. Solo, Salvador, gol 1804, no gate 3, pushback, acionamento. Bruno 0403, o portão autorizado, puxa acionar, report taxi. Reporta. Guardião 06, prossiga. Sete, Guardião 06, aguarde para iniciar a decolagem. O Guardião 06, o ajuste do altímetro é 1014, temperatura de 23 graus, vento 250 com 2 nós. Aguarde para iniciar a decolagem, Guardião 06. 288, alterne 1-3325. 288, 3325, boa. Voo no 897, decolado aos 43, chama agora o controle em 119.8, bom dia. 19.8, bom dia. Guardião 06, acuse fora do solo, pista 17. O vento no momento de 250 com 4 nós. Vigilância para 897. Guardião 06, fora do solo. Sente decolado aos 44, chama agora o controle Salvador, frequência 119.8, Guardião 06. 06. Solo gol 1804, tá com 179, 179 a bordo, 3 horas e 57 de autonomia, alternando vira-copos para o táxi. Boa noite, 04, está autorizado, táxi linha Índia Alfa, no ponto de espera da 28, chama 2186, ajuste no 014. Índia Alfa, ponto de espera da 28186, torre no 804. Estamos confirmando a frequência 1-8-6-12. 1-1-8-6. Confirme, é o Papa Romeo Alfa Eco Foxtrot. Confirme o pato que se encontra, o Alfa Eco Foxtrot. Olha, o Guardião 06. Chega. A longa final para Ondina. Gente, frequência livre, Guardião 06. É. será coordenado com a de cópia. Canal 3325. 288, segunda. Condário é 133.25. 3325, bom dia. Bom dia. Papá, Mike, Eco Delta, chamando a torre, prossiga. Tá livre, o ajuste do altímetro é 1014, temperatura 23 graus, vento predominante no momento 260 graus com 4 nós. Salvo Salvador, gol 9715, ponte 8, pushback acionamento. No 508, portão autorizado, puxa acionar, reporte táxi. Chamar a táxi do 9715. Zero, gente, informação do Quebec. Mr. Top, 9840, bom dia. Desça via chegada Cari para o nível 040, vigilância radar. Via chegada Cari para o 040, vigilância 9840. Papa Romeo Alfa Eco Foxtrot, pronto, cópia. Alfa Eco Foxtrot autorizado São Luís 320 via Upper Zulu 20. Aerovia, decolada 35, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock 5022. Eu transpondo o controle 1 no 9 decimal 8. Alfa Eco Foxtrot, cotejamento correto, confirme o POB. 4 a bordo, ciência de pressionamento táxi, torre 108-612, bom voo. Salve Salvador, web 6709, qualquer back, na Brasília no 340. Mestre 09340 Brasília, será coordenado, informação em curso Quebec, aguarde cópia. Aguardando cópia, Mestre 709. Torre Salvador, bom dia, voo 1804, ponto de espera da 10 pronto, da 28 pronto. 1804, está autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 270 com 4 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 1804. Segundo 607, chamou pronto? Tá pronto na 612. Gente, aguarde, temos um tráfego de companhia que irá iniciar o táxi, aguarde. Ok, tá na guarda então. Fala, táxi, vou 97, chama 5, 173 a bordo, 3 horas e 36 de autonomia, alterna Campinas. Confirma a autonomia, 3 horas e? 36 minutos. Gente, Guno 7 no 5, está autorizado o táxi, a Juliette Alfa no ponto de espera da 28-108-612 e ajuste no 0 no 4. Juliette Alfa no espera da 28-108-6, gol no 7 no 5. Guno 607, coordenando com a equipe de solo, irá passar um Boeing da companhia à sua causa.